Cava bem fundo as unhas, concentra-te e faz explodir tudo que o dia deu se amontoa nesta hora de dormir. Vai debaixo do tapete a ver se eu chego. Vai à janela espreitar se o mundo está. Verás sangue, verás medo e é aí que eu estou. O teu príncipe imperfeito a destruir tudo que é dor. E se isto tudo te faz tanto sentido? E se eu definhar no quarto sem amor? Vai à janela gritar que o mundo acabou. O teu príncipe imperfeito aniquilou tudo o que é dor. Cava bem fundo as unhas, concentra-te e faz explodir tudo que o dia deu se amontoa nesta hora.